Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Carroça. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei, só a seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero crescer. O espetáculo agora é da Dona da Noite. E estamos aqui começando sabadaço pela primeira vez aqui a Dona da Noite aqui na Vila de Americano. E o povão já chegando de montão. Segura, garoto! Brilha em meu coração luzes de amor. Carroça. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegria. Amiga Jamile, diretamente lá de Caxanhal, já passeando de carroça. Alô Jamile. Seu Manel, aqui no Bosquinho, dá um chega rapidinho com o Paulinho aqui. Eu encontrei. Fique comigo. E a saudade rolando aqui. Até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Naquela praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor. E as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém e ser feliz sendo amado também. Acessou Mickey. Só o coqueiro. Aí a sua primeira dama, a nossa querida a Joyce, a nossa motoqueira de luxo. Para ser seu 00 aqui. Olhar, guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz. Lúcio Cedês. Estamos gravando todas aqui. Alô, americano. É a Luciosa aqui pra vocês pela primeira vez. A Dona da Noite chegou.

DJ Toninho. Estamos só começando aqui o show. A luxuosa carroça da saudade. Eu te agradeço com muito carinho. Todo esse povão já invadindo aqui o bosquinho para vir passear de carroça. Lembrando a galera que amanhã, domingo, a festa continua aqui no bosquinho. Aí o passagem moral. Também já estamos trabalhando aí com o Curral do Giel, viu? Aí no Curral você encontra aí as camisas, aí as tulipas, as canecas, os chapéus personalizado aqui da carroça. Cartinha, vai dizer a ela que ainda gosto dela. Se ela não voltar, vai morrer um coração. A carroça. Cartinha, também diga a ela que cada rosto que passa, vejo a imagem dela. Como é que é? Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Saudade, saudade. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho que um passarinho não vive sozinho. Aí, meu parceiro Armando. Amar. Já por aqui, um abraço, garoto. Como eu te amo. E olha, gente, a direção da festa avisa as mesas e as cadeiras completamente de graça, viu? Eita coisa boa! É a luxuosa aqui! Como eu te amei. Nossas amigas aí. Amiga Tati. Jamais te amou. Grande Tati e Adri Silva, também a comitiva, rapaziada, já marcando presença aqui. Lúcio CDs gravando tudo já. Cartinha. Lúcio CDs. Não guarde segredo e se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho que um passarinho não vive sozinho. DJ Toninho. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amou. A carroça. Amar como eu te amei, ninguém. A carroça da saudade. Vamos lá, filho. Eu não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero. Vamos juntos dizer que é. É o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Saudade. Pra viver este amor tão louco tem que ser você. Me beije, me aperte. É. Quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. Saudade! O amor. Yeah! O amor! Baby! Búfalo do Marajó! Oh! Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, e é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. O DJ Toninho. Amo, amo, amo, como eu te amo. A carroça. Sou louco, louco, louco de amor por você. Princesa Bruna, juntamente, amiga Marcela, diretamente lá de Belém do Pará, para as seguidoras aqui da Dona da Noite. Um abraço, meninas. Dale, Toninho! Minha paixão, consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Saudade! Amo, amo, amo, como eu te amo. Saudade. Sou louco, louco, louco de amor por você. Saudade, saudade. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Pará já conhece. Abracei seus travesseiros, adormeci em sua cama, sonhei com você. A carroça. E no sonho eu te amei de um jeito tão bonito, me dei pra você. Eita saudade. Dei um beijo em seu pescoço, você se arrepiou. Quanto prazer. Grande parceiro Robson. Eu senti naquele instante. Já veio passear de carroça. Eu sorrindo e disse eu te amo. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar de um sonho tão bonito, onde a gente se amava. Carroça da Saudade. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Nele você me amou e eu também te amei. Olha a comitiva. Aí a galera do Cavalo Branco, aqui de Americano. Bem, vamos pelo amor de Deus. Quero dormir. Olha só como tá florido a mesa aí da galera. Outra vez. Bora pra cima. Sonhei com você. Bora, maluquinho, desperta, maluquinho. Me dei pra você. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar de um sonho tão bonito, onde a gente se amava. DJ Toninho! Que sonho lindo foi esse que sonhei. Nele você me amou e eu também te amei. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Quero dormir de novo e sonhar outra vez. Vem pro show, show de saudade. Vem pra carroça. Queres tu saber por quem mandou e quem foi? Uhul! Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Saudade. Estamos aqui começando na manhã e o povão chegando de montão. Hoje aqui é Americano. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Você sou Mickey e a Joyce. Aí o nosso casal das fronteiras estão aqui. Minha de mim demais. Segura. a carroça da saudade. Eu não sou o tipo de homem que açoita alguém. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Saudade. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. DJ Toninho. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. É. Demais esses momentos. Saudade, saudade. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Epa! A vida é bela, mas depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. Também já com a gente, chegando por aqui, nosso parceiro Falcão. O homem comanda os Silvas do Atalaia, juntamente com a dona Falcão, o casal das fronteiras também. Bora pra cima, vai rolar muita pólvora hoje aqui. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu para, aproveite enquanto há tempo. Bora, assessor, bora, assessor. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida é bela, mas muita saudade rolando. Se depressa, se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom, tá logo a maçã. Dá-lhe carroça. Bora, Vidigal. Ele vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Ele vai partir no amanhã. Daqui a pouquinho já tem o nosso espetacular. O que posso fazer? Josias, já tá na área. Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Para, Carrasco. Não posso mais prendê-la aqui. O parceiro Juninho. Não quero insistir. Lá de Castanhal. Aí, Juninho. Quase me mata, se me diz o não. Oh, oh. Carroça da Saudade. A luxuosa. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. Caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. Que posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas eu tenho medo de perder você. Oh, oh. Bora, Falcão, bora esquentar, Falcão. Grande amor, que foi pra bem longe e não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração. E aí, Luz, como é que tá o sereno? Tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz. Ei, Marcelo, da beleza. Beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei. Dona Falcão, é o nome da moção. Pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Lúcio Campos. Onde andará o meu grande amor? Aí eu passei no Nenê também já por aqui, chegando junto. Já chegou fazendo um derrame de gelada. Alô, Nenê! E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. A carroça! Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. É luxuosa. Toninho. A gente toca o que você gosta de ouvir. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco me acostumar assim. Esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você.

A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Uhul! Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Amiga Jamile! Minha vida já não tem valor. Fala, Jamile! O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Um beijo por aqui, nossa grande amiga Rosa. Aí do bar, tá com a gente. Está passeando. Fala, Juquinha! Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se foi. Aí, Luciano, 00 aqui, Luciano. Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Sigo o Red Bull. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Atenção, Matheus. Saudade de. Aí, Matheus, vá. Não consigo trazer um balde assim de água. Eu preciso de você, amor. Aí, pro nosso espetacular. Junto de mim, minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero. Olha a comitiva da Vila Sorriso de Guaraci. Volte, favor. Diretamente de Guaraci. Hoje aqui na Vila de Americana. Valeu. E a saudade. Segura. Segura, garoto. Minha vida não tinha sentido algum para si. Estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Amigo Sabazinho e toda essa equipe já fazendo derrame gelado hoje aqui. Alô, Sabazinho! Lúcia Dez gravando tudo aqui na Vila de Americano. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é. Estar perto ou distante, Roça da Saudade. Dona da noite chegou, chegou, chegou, chegou. Perguntei a miserante se o meu amor não vai mais voltar aos braços meus. E um murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de uma. Parceiro Paulinho Gaiato do Pop. Aí o domador de Cavalo Branco, meu irmão, pelo amor de Deus. Tá por aqui a equipe Cavalo Branco, tá em peso. Família Lolo Prime, também já por aqui, valeu. Essa é a vibe luxuosa, carroça da saudade, a dona da noite. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação, esse eu tiro o chapéu. Música. Bora começar a aquecer na manha, bora! Já, já, Josias! Te mando um abraço aí pro comitiva de São Isabel. Aí o parceiro Capilé, a esposa. Aí a esposa Loura Silene, do lado do bar Belo Americano. Tá aqui com a gente, curtindo, passeando. Galera que é fã da carroça. Meu amigo Fabinho também já na área. Aí o Janico, o Val. A galera da família Capilé, valeu, valeu! É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Aqui na Vila de Americano! Aí o parceiro Alan, Tati, Carol. Aí o Rai, diretamente de Marituba. Olha a comitiva de Marituba. Da noite chegou com seu novo visual. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.